Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim com a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, agora com vocês, sob o comando da Rádio USP de São Carlos, com a Rádio USP FM da Pauliceia Desmarã e Rádio USP FM da Capital do Café, esta em 107,9 em Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Na abertura, missiva que vem de Ribeirão Preto, nosso ouvinte da emissora lá localizada em 107,9. Quem nos escreve é o senhor Silvino Barroso, que nesta manhã está conosco, e ele desejaria ouvir, e vai ouvir, em belíssimo arranjo do Raul de Barros para a Orquestra Raul de Barros, ele solando o seu trombone com vozes, a orquestra toda executando, do musicista Vicente Paiva, Ave Maria. Expósito, musicista da RCA Victor nos anos 60. Expósito, fazendo arranjo e conduzindo seus músicos, executando nesta gravação antológica do Roberto Carlos, Não Quero Ver Você Triste, que som lindo de Expósito. Ainda, para o senhor Silvino Barroso de Ribeirão Preto, do Manezinho Araújo, Rei da Embolada, Jorge Veveiga conosco, canta em arranjo do Maestro Borba, A Primeira Umbigada. Thank you. do baiano é que dá. Também sou baiano, também quero dar. A primeira umbiga do baiano é que dá. Também sou baiano, também quero dar. Não vai errar, ia, ia. Venha de lá, ia, ia. Não vai errar, ia, ia. Eu vou chorar, ia, ia. A umbigada da boa, pra ser bem dada afeição, é bem preciso a pessoa ter gosto e satisfação. Nunca se dá ela à toa, se não estraga a função. A umbigada da boa junta dos coração. A umbigada da boa o baiano é que dá. Também sou baiano, também quero dar. A umbigada da boa o baiano é que dá. Também sou baiano, também quero dar. Não vai errar, ia, ia. Venha de lá, ia, ia. Não vai errar, ia, ia. Eu vou chorar, ia, ia. A umbigada da boa, pra ser bem dada afeição, é bem preciso a pessoa ter gosto e satisfação. Nunca se dá ela à toa, se não estraga a função. A umbigada da boa junta dos coração. Também sou baiano, também quero dar. A primeira umbigada baiano é que dá. Eu também sou baiano, também quero dar. Não vai errar, ia, ia. Venha de lá, ia, ia. Não vai errar, ia, ia. Eu vou chorar, ia, ia. Não vai errar, ia, ia. Venha de lá, ia, ia. Não vai errar. Há 12 anos consecutente em seu rádio, com a sua audiência e participação, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã de domingo, os nós com música. Cartinha que vem da cidade de Araraquara. Aliás, Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve? Ela, que reside à rua Gonçalves Dias, em Araraquara, a nossa gentil ouvinte, Dona Adélia Fernandes da Costa, que queria ouvir e vai ouvir, com Francisco Alves em Arranjo Lírio Panicali, do Alcir Pires Vermelho, Rei da Voz, dando o recado em Você e a Valsa. Ainda para ela, araraquarense, Dona Adélia Fernandes da Costa, que seleciona para si, para os nossos ouvintes, em arranjo do maestro Nelsinho, do Mona Lisa, Nelson Gonçalves, cantando Memórias do Canice. Há duas coisas na vida que me trazem um doce encanto: você, morena querida, e esta valsa feliz que eu canto. Você a todo momento a felicidade irradia, e esta valsa é o complemento da minha grande alegria. Larararara, larararara. Canta que a valsa em seus lábios tem mais melodia. Larararara. Canta que você encanta com tanta harmonia. Larararara. O seu lindo sorriso de marfim abre um paraíso para mim. Se o luar conseguir te achar, o que existe no teu olhar, com certeza diria sorrindo também: você é tudo na vida, morena querida. Que a volta em seus lábios tem mais melodia. Lararara. Canta que você encanta com tanta harmonia. Lararara. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá do bate-papo, do disse-me-disse lá do Cafenice. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá do bate-papo, do disse-me-disse lá do Cafenice. Ai, que saudade me dá. De Cadillac chegava o Chico Alves logo no samba queria entrar. Ismael sona de pão com manteiga, esqueci a nega pra poder ficar. E eu no samba varava a madrugada. O Carniça era um pedaço do céu. Num canto batucava João de Barro, Lamartine, Pixinguinha, Almirante e Noel. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá do bate-papo, do disse-me-disse lá do Cafenice. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá do bate-papo, do disse-me-disse lá do Cafenice. Ai, que saudade me dá. Caí-me sem barriga e sem madeixas, mostrava a carne o que é que a baiana tem. Ari Barroso no piano reclamava que Donga fez um samba que não é de ninguém. E o Metralha varava a madrugada. O Cafenice amanhecia em festa. Cartola afinava a viola. Que pena que agora a saudade é o que resta. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá do bate-papo, do disse-me-disse lá do Cafenice. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá do bate-papo, do disse-me-disse lá do Cafenice. Ai, que saudade me dá. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, nosso intervalo e na volta, Vicente Celedo, Dalva de Oliveira e Jorge Goulart.